Amador, o Gol 1817, o gate é o 06, pronto, pushback, acionamento. Aprovado, sem táxi, 1817. Livre acionamento, Gol 1817. Amador, o Gol 1817 está pronto para o táxi. O Galeão é a alternativa com 3 horas e 58. A bordo estão 84. Aprovado, reporto no ponto de espera do 10 via Índia, Alfa, 1003 na justiça. Livre táxi via Índia e Alfa, Gol 1817. Salvador, o voo no 817 está pronto. Próximo ponto espera da pista 10. Autorizada a linha decolar, 140 graus com 7 nós. Livre, a linha de decolar na pista 10, voo no 817. Uno 271 controle de Salvador, sendo identificação. Desça para 2 mil pés na chegada Mari, ajuste o altímetro no 0 no 3. 2 mil Mari, com 3, 3, 4, 2, 3. No 7, decolar 238, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1817, decolado na sua escuta. Gol 1817, bom dia, contato radar na decolagem. Sou para o nível 400 na saída da El, após lida direto grátis. 400 na Dael, após Leda Prode Crash, o gol 1817. Autorizado 400, só autorizado algum meio diferente no solo, algum noite no set? Não, afirmativo, é 400, obrigado. 1271, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporta estabilizado. É, reporta estabilizado no X-Ray, 1271. Gol 1897, Amador Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, obrigado. 271, Ana. Completa final, torre 118, decimal, meia dúzia. Bem, obrigado. Torre Salvador, bom dia, voo 271, 2000, meia dezembro. No 1271, avistado, cheque 30, impulso autorizado, vento 140 graus com meia dúzia. Entre e veio pouso na 10, trem baixa travado, 1271. Torre Salvador, Webjet, Whisky Juliette Serra. Escuta, prossiga. Whisky Juliette Serra, pátio 3, solicita alteração de reboque para pátio 1, posição de número 5. Do pátio 3, autorizado iniciar e reporte para ingresso no pátio principal. Serra. No 271, no sol agora, 54, Oliveira à direita na minha escuta, prosseguindo via Alfa e reporte dentro da Juliette. Via Alfa, pode dar a volta, 271. Plano 271, Nova York, prosseguir táxi via Alfa Juliette até o portão 06. Alfa Juliette até o 06 ou 271.